Hey guys, are they sitting to me? Huh? Can you listen to me? Consegues me ouvir? Ei, olá. Como é que é? Consegues me ouvir? Vê lá só a minha guitarra. Vocês tocam o quê? O que é que tem para ir para tocar? Tem um gajo a respirar. Do dead chords. Faz os acordes que estavas a fazer. Thank you. doceni. What is that?